E hoje, né, para nossa alegria, nós estamos aqui com uma visita internacional, tá? Então, a Silvia, na verdade, é filha aqui de Gaspar, né, lá do bairro Lagoa, mas por muitos anos já mora nos Estados Unidos e lá ela se desenvolveu profissionalmente. E tem uma história muito bonita, né, não só história profissional, mas de mãe. Ela tem um filho autista, a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui. E hoje ela faz aí palestras, inclusive na semana que teremos uma, a gente vai falar disso também. Faz palestras, então, sobre família, sobre autismo, né? Ela vai contar um pouquinho dessa trajetória, dessa vida. Porque tu teve o teu segundo filho, então, com autismo, né? Uhum. E tu começou a tua carreira profissional se dedicando a isso. É, uhum. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Exatamente. Quando eu resolvi voltar à faculdade, foi logo depois da nossa primeira visita aqui no Brasil como família. E meu filho na época, inclusive ele completou 13 anos quando ele estava aqui. Quando eu voltei, ele foi para uma escolinha e na escolinha as professoras detectaram que tem algo diferente com o desenvolvimento dele. Foi assim então que eu descobri o diagnóstico. Ele foi diagnosticado por um neuropsicólogo e depois com um neurologista, depois com um médico, depois com uma bancada de diagnósticos, porque eu queria me assegurar de que realmente era aquele o diagnóstico dele. Dali em diante, o meu foco mudou, né, no que eu pensava que ia ser a minha carreira na época, não foi, e foi realmente voltada na educação especial, no desenvolvimento infantil, em prol do meu filho. Porque eu sabia que eu precisava ajudar ele de alguma forma, mas para poder ajudar ele, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que entender qual que era a situação realmente dele, para eu poder entender. Então foi assim que eu comecei a minha carreira como estudante de psicologia, serviço social e inclusive teologia na época, e depois o mestrado em serviços sociais, sempre focando a parte do desenvolvimento da criança, mas também do desenvolvimento da criança conectado com a família, a importância da família no desenvolvimento da criança. Porque como mãe, eu sabia que a escola ia prover os serviços que existiam lá e iam dar uma alavancada muito grande no desenvolvimento dele. Vamos falar um pouquinho da tua palestra. Tu vai ser agora dia 27 de fevereiro, né? Quinta-feira, 19 horas. Blumenau. Aqui tá. No Shopping Parque Europeu. Isso, tá? Uhum. No Parque Pedagógico Vila de Bremen, no Shopping Parque Europeu, às 19 horas, então, tá? Uhum. Essa palestra com a Silvia. Informações aqui, vamos falar aqui, ó. Telefone 3288-2668 ou no celular 99-116-5018, 99-116-5018, tá? Uma realização da Casa Lúdica, né? Então tem o e-mail também aqui, blumenau@casaludica.com.br. O que você aborda, Silvia, na palestra? Fala um pouquinho pra gente, hein? Então, um dos trabalhos que eu faço é baseado no sonho, né? Porque quando meu filho foi diagnosticado, eu tinha sonhos. Nossos pais, né? O pai tem um sonho, a mãe tem outro sonho, né? E a gente sonha para os nossos filhos. Quando você é deparado com o diagnóstico, de repente tudo fica escuro, fica acinzentado, né? Você não sabe se aquele sonho realmente vai se realizar. Então, a gente entra em conflito com o que eu gostaria que fosse para o meu filho, que talvez não vai ser. E muitas das vezes a gente se retrai, a gente não quer expor, esconde os filhos, não inclui eles nas cerimônias de família, em casamento e coisa e tal, para não ter esse julgamento, esses olhares atravessados, que acontece muito. Então, essa parte do sonho aborda o fato de que a verdade é que as pessoas vão olhar com cara feia. A verdade é que as pessoas vão falar coisas que nos vão magoar. A verdade é que a gente vai ouvir e vai ver coisas que são muito desagradáveis, que vai deixar a gente triste, que vai tentar derrubar a gente, mas que você não tem que viver daquela dor, entendeu? Como você supera e você continua sonhando para o seu filho, mas não o seu sonho agora, o sonho dele. Mas, Silvia, como o sonho dele? Se ele não fala, que eu não sei. É o sonho dele. E quando você se dispõe a conhecer seu filho, você vai entendendo qual as inclinações, qual é o sonho dele, o que, que vai fazer, quais as coisas que faz o seu filho feliz, né? Então você se baseia não naquele filho que eu pensei que ia ser um advogado, um médico, um especialista, o que seja. Mas isso não importa, né? Porque quando a gente vê carreira, vê nome, tudo isso, é uma presença, claro, é uma forma da gente se realizar, mas não é a única maneira da gente se realizar. Quando meu filho conseguiu falar a primeira frase, aquilo para mim foi uma realização tão grande, porque eu comecei a sentir mais esperança. Se ele já falou uma frase, agora a gente vai tentar falar duas, três, quatro. E aquilo ali é uma vitória, é um sucesso em si. Não tem um PhD, não existe um mestrado, não existe um profissional de alto gabarito que possa trazer aquela alegria para você. Quando você sabe que você tem uma dificuldade e você consegue superar aquela dificuldade. Então, vivendo isso com seu filho é muito prazeroso. Então, a gente vai discutir como que nós, pais, profissionais, a avó, o avô, a tia, traga todo mundo. É um investimento que vai ser para a família toda. Porque eu gosto de trabalhar num conjunto, porque se o pai e a mãe falam linguagens diferentes, o pai acha uma coisa, a mãe acha outra, você não vai ter aquele caminhar junto, né? Vai estar sempre naquela posição. Como que a gente faz para chegar num ponto em comum? Eu não estou certa 100% e você não está certo 100%. Como que a gente chega nos 50%, 50 mais 50%? Isso em todos os relacionamentos, né? Então, direcionado ao filho, como que a gente chega num senso comum de acreditar que o sonho dele vai ser o sonho dele, um dia a gente vai conseguir, se não sabe ainda, identificar qual que é o sonho dele, fazer o possível e mover montanhas para que ele possa chegar no sonho dele. Onde que eu posso buscar esse recurso? Quais as pessoas que eu quero no meu círculo de amigos? Aqui no Brasil eu não tenho esse problema, mas lá eu tive que me afastar de certos familiares, certos amigos que eu tinha, porque não estavam agregando nenhum valor na minha vida, tampouco ao meu filho, porque eles não têm o desejo de entender minha situação e a do meu filho, né? Então eu posso sim educar as pessoas que querem se educar. Eu não posso educar e mudar a mente de ninguém que não queira. Que não queira, né? Exatamente. Então tá bom, gente, nosso tempo tá estourado, infelizmente. Tá bom, Silvia, obrigado, a tua despedida final. Muito obrigada, obrigada a todos pelo tempo e espero encontrar muitos de vocês na quinta-feira e tomar um cafezinho e conversar um pouquinho mais. Pessoas que talvez eu nunca, já não tenha visto há muito tempo, né? E talvez encontrar aqui pelas ruas em Gaspar também. Bacana, tá? Um grande abraço a todos.